بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador, o louvor é para Allah. O louvamos, imploramos sua ajuda e suplicamos seu perdão. E nos refugiamos em Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele a quem Allah guiar, ninguém poderá desencaminhar. E aquele a quem Allah desencaminhar, ninguém poderá encaminhar. Testemunhamos que não há divindade digna de adoração exceto Allah. Testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro. E que a paz e as bênçãos de Allah seja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, seus companheiros e todos aqueles que seguirem seu exemplo até o dia do juízo final. Allahumma amin. Bom, irmãos, inshallah, nessa aula de hoje, nós vamos falar das consequências da Batalha de Uhud. Na aula passada, a gente falou, para os irmãos que estavam, nós falamos sobre a Batalha de Uhud. Nós falamos sobre a Batalha de Uhud, de tudo que aconteceu na Batalha de Uhud. E a Batalha de Uhud teve várias consequências. Teve um ano inteiro, completo de consequências. E é sobre isso que a gente vai falar lá na aula de hoje. A gente viu que durante os dois primeiros anos em Medina, depois da imigração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam para Medina, os dois primeiros anos, o profeta sallallahu alaihi wa sallam reestruturou a sociedade em Medina e completou todos os componentes que precisava a sociedade. A gente viu nas aulas passadas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam organizou a sociedade em Medina com os princípios de fé, com os princípios de moral e realizando uma constituição com a qual todos os habitantes de Medina deveriam obedecer. Isso tudo foi nos dois primeiros anos da imigração. No terceiro ano da imigração, no terceiro ano da Hégira, ocorreu, como a gente viu, a Batalha de Badr. E a Batalha de Badr deu muito ânimo para a comunidade islâmica, deu força à comunidade islâmica e deu poder perante os árabes. A comunidade islâmica de Medina perante os árabes. Isso ocorreu no terceiro ano da Hégira. No final, isso no segundo ano, desculpa. A Batalha de Badr foi no segundo ano, final do segundo ano. E no terceiro ano, ocorreu a Batalha de Uhud. E a Batalha de Uhud, com essa batalha, a comunidade islâmica acabou sofrendo muito. Várias consequências. E é sobre essas consequências que a gente vai falar nessa aula. A gente viu todas as perdas que os muçulmanos tiveram na Batalha de Uhud. Só que agora vem uma pergunta. A Batalha de Uhud foi uma derrota? Os muçulmanos foram derrotados nessa batalha? Na maioria dos livros da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, não se considera uma derrota. A Batalha de Uhud não se considera uma derrota. Por quê? Aí tem dois motivos. A gente não sabe se eles não consideram uma derrota devido do ponto de vista militar, ou seja, já que os dois exércitos se separaram sem que nenhum triunfasse sobre o outro, sendo que também os muçulmanos, como a gente viu na Batalha de Uhud, como a gente falou sobre a Batalha de Uhud, na primeira meia hora, os muçulmanos já tinham derrubado 9 vezes a bandeira do exército inimigo. Então, se for desse ponto de vista, perfeito. Então, os muçulmanos não foram derrotados na Batalha de Uhud. Mas, se os livros da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam consideram que não foi uma derrota, por essa derrota ser uma vergonha para os muçulmanos, então, acredito que não seja adequado pensar dessa forma. Não é adequado pensar que, se for considerada uma derrota, a Batalha de Uhud, isso não foi, não modificou em nada a honra dos muçulmanos. Porque a Batalha de Uhud ficou como uma lição que servirá de exemplo até o dia da ressurreição. Se a gente considerar a Batalha de Uhud uma derrota, ela ficará de exemplo até o dia da ressurreição. Por quê? Porque a Batalha de Uhud nos ensina que a desobediência a Allah e a desobediência ao seu mensageiro leva inevitavelmente ao fracasso. Essa é uma regra do universo. Nós não temos que pensar que os muçulmanos jamais vão perder. É uma regra eterna. Se nós respeitarmos as ordens de Allah e de seu mensageiro, nós ganharemos. Seremos vitoriosos. Mas se a gente não respeitar essas ordens, fracassaremos sempre. E nossos du'a não vão mudar as coisas. Se nós seguirmos e obedecemos a Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro sallallahu alaihi wa sallam, nossos du'a não vão mudar em nada as coisas. Só conseguiremos mudar a situação dos muçulmanos a partir do momento que a gente respeita as ordens de Allah e a ordem do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, nesse sentido, a gente tem um exemplo dos arqueiros de Uhud, aqueles que ficaram em cima do monte de Arumé e que desobedeceram a ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, descendo do monte para pegar os espólios. Com essa história, nós podemos exemplificar também a situação dos muçulmanos nos últimos séculos. A situação dos muçulmanos nos últimos séculos não é diferente da situação dos arqueiros de Uhud. Os arqueiros de Uhud desobedeceram as ordens do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Por isso, todo o exército muçulmano perdeu. Sofreram perdas. Nós, muçulmanos, nos últimos séculos, só temos desobedecido as ordens do profeta sallallahu alaihi wa sallam e as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, inevitavelmente, isso vai levar somente a perdas. Sempre que a gente faça, se a gente ficar fazendo sempre muito dua, né, fazer muita súplica para que Allah subhanahu wa ta'ala conceda vitória à umma do Islã, o dua não vai modificar em nada se a gente não fizer algo para fazer triunfar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Nossa situação vai continuar igual. Mesmo que a gente morra fazendo dua, mesmo que a gente chore, se destabele fazendo dua, não adianta. Se a gente não fizer algo, não der um passo, né, para fazer triunfar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, nossa situação continuará a mesma. Portanto, só vai mudar a situação quando além do dua, a gente coloca na cabeça que tem que fazer algo pelo Islã. Que a gente tem que pegar a mensagem do Islã e fazer triunfar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Enquanto a gente não pensar dessa forma, vamos continuar da mesma forma. A mesma situação. Então, mesmo que a gente não considere a batalha de Uhud um fracasso dos muçulmanos ou uma derrota dos muçulmanos, nós devemos imaginar as consequências dela. Imaginar as lágrimas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam quando morreu seu tio Hamza na batalha. O sofrimento dele. O sofrimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam quando foi altamente ferido no seu rosto. Imaginem também o arrependimento dos arqueiros que sobreviveram da batalha. Aqueles arqueiros que desobedeceram as ordens. Imaginem o arrependimento deles. Imaginem a recepção desagradável dos hipócritas de Madina, que receberam o exército muçulmano. Imaginem também os judeus em Madina. Como é que receberam os muçulmanos depois da batalha de Uhud? Os judeus de Madina, após a batalha de Uhud, estavam prontos a rasgar a Constituição e o acordo que eles tinham com os muçulmanos, devido a essa derrota. As outras tribos, que a princípio tinham se aliado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, começaram a ver que a força dos crentes começou a se debilitar depois dessa batalha. 70 companheiros morreram nessa batalha. 70 sahabas morreram na batalha de Uhud. Então, o quarto ano, isso tudo ocorreu no terceiro ano da Hijra. O quarto ano, depois da imigração, foi repleto de consequências da batalha de Uhud. E os muçulmanos tinham que suportar essas consequências devido à desobediência de alguns deles, de 40 deles. Era uma dura lição para os muçulmanos. Por 40 deles, todos os muçulmanos sofreram as consequências dessa batalha. Agora, imaginem como estavam se sentindo esses 40 esses 40 sahabas que desobedeceram a ordem do profeta sallallahu alaihi wa sallam e desceram do monte. Imaginem como eles estavam se sentindo. Imagine isso, todo esse problema que aconteceu foi por culpa nossa. E como o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava com relação a eles? Imagina como é que os munafiquim, os hipócritas de Madina iam receber os muçulmanos. O Coran nos fala das palavras dos munafiquim de Madina. Os munafiquim, os hipócritas de Madina, disseram para os crentes: se não tivessem obedecido, não teriam sido mortos. Isso Allah subhanahu wa ta'ala ensina no Coran. São os que ficando para trás dizem de seus irmãos: se os tivessem obedecido, não teriam sido mortos. Diz-lhes: defendei-vos da morte se estiverdes certos. Essas eram as palavras do munafiquim. Bom, se tivessem escutado, Se vocês tivessem ficado conosco e não tivessem ido para a batalha, vocês não teriam morrido. Né? Então, imaginem os munafiquins enchendo a cabeça do Sahaba. Além disso, os judeus de Medina. Como é que os judeus de Medina começaram a olhar para os muçulmanos? E as tribos árabes, depois da batalha de Uhud, como é que começaram a olhar para os muçulmanos? Como é que estava a moral dos muçulmanos perante as tribos árabes? Então, tudo isso que a gente vai ver agora foi em consequência da desobediência de 40 sahabas. As tribos que haviam ficado, neutras, ou seja, não estavam apoiando nem Quraysh, nem os muçulmanos, decidiram voltar a se unir a Quraysh. Dizendo que Badr, a batalha de Badr ocorreu por falta de sorte, por isso que os Quraishitas tinham perdido. Então, se tudo isso começou a ocorrer devido à desobediência de 40 sahaba, o que nós vamos dizer de milhares de muçulmanos desobedecendo as ordens de Allah e do seu mensageiro? Bom, então, vamos ver o que aconteceu depois de Uhud. Os muçulmanos, quando acabou a batalha de Uhud, decidiram voltar para Medina. Quando estavam voltando para Medina, os companheiros estavam totalmente desanimados. E Quraysh, feliz da vida, se perguntava por que não tinham lutado até acabar com os muçulmanos. Então Quraysh começou a pensar em quê? Em reorganizar uma ofensiva contra os muçulmanos. E atacar Medina. Os hipócritas dos judeus começaram a colocar dúvidas nas cabeças dos sahabas. Quanto a quê? Quanto a Shura? Quanto à consulta mútua. Lembra que o profeta sallallahu alaihi wa sallam consultou o sahaba e perguntou se eles preferiam ficar dentro de Medina e lutarem dentro de Medina ou saírem de Medina e lutar fora de Medina, na região de Uhud. Os mais velhos, inclusive o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, era da opinião de que os muçulmanos deveriam lutar dentro de Medina. Já os mais jovens entre os muçulmanos queriam lutar fora de Medina. Queria que a batalha fosse fora de Medina. E como a opinião da maioria era lutar fora de Medina, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, mesmo tendo tido um sonho anteriormente, dizendo que ele deveria ficar em Medina, o certo era ele ficar em Medina, ele acatou a opinião da maioria. Porque o Islã tem um sistema de shura. Shura seria a consulta mútua. A opinião da maioria é que vale. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, atendendo esse princípio do Islã, decidiu sair com o sahaba para fora de Medina e lutar fora de Medina na região de Uhud. Então, o que aconteceu? Os judeus e os hipócritas começaram a colocar dúvida na cabeça do sahaba. Viu? Por culpa de vocês. Por culpa de vocês que vocês acabaram sofrendo essa perda. Porque o profeta sallallahu alaihi wa sallam queria que vocês lutassem dentro de Medina. E como a maioria de vocês quis lutar fora de Medina, então o profeta sallallahu alaihi wa sallam acabou acatando a opinião de vocês. Foi por culpa de vocês agora. Então, começaram a fazer os sahabas pensarem que não deveriam dar mais opinião. Que simplesmente tinham que escutar a ordem do profeta e deu. Não tinham que dar opinião quando o profeta pedisse para eles a opinião deles. Eles começaram a pensar que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha que liderar todas as opiniões. Por que os hipócritas e os judeus começaram a colocar isso na cabeça dos sahabas? Porque eles estavam com ciúmes no novo sistema implantado pelo profeta sallallahu alaihi wa sallam. Era um sistema que nenhum dos árabes conhecia. Ninguém naquela região conhecia. Ninguém no mundo conhecia esse sistema de shura. Sistema de consulta mútua. Sistema de pegar a opinião da maioria. Não existia isso. Entre os árabes existia a opinião do líder. O líder dava opinião, o resto todo mundo ficava quieto. Né? Então, os hipócritas e os judeus tinham ciúme desse sistema. Hoje esse sistema é aplicado no Ocidente, a democracia. E o Ocidente se gaba por aplicar isso. Só que eles não sabem que há 14 séculos atrás o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aplicou no primeiro Estado Islâmico em Medina. Então, os sahabas começaram a achar que realmente não deveriam dar opinião. Então Allah subhanahu wa ta'ala revelou o versículo, dizendo para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: portanto, indulta-os, imploro perdão para eles e consulta-os nos assuntos do momento. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala disse ao profeta: mesmo com essa perda, continue consultando eles. Sistema é um princípio do Islã. A consulta mútua é um princípio do Islã. É um princípio do Corão. Então, os sahaba tinham que continuar dando opinião. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão que os sahaba tinham que continuar dando opinião. Outra coisa que aconteceu foi que os sahaba começaram a perguntar: onde é que estão os anjos? Por que os anjos vieram nos ajudar na batalha de Badr, quando os muçulmanos estavam ganhando dos incrédulos, e não vieram na batalha de Uhud, quando os muçulmanos estavam perdendo? Onde é que estavam os anjos? Como é que eles podiam ter perdido, sendo que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estava junto com eles? E os judeus também começaram a botar coisas na cabeça dos companheiros, dizendo que nunca tinham ouvido falar com um profeta, e aqueles que seguiam esse profeta poderiam sofrer uma derrota. Só nunca ouvimos dizer que um profeta teria sofrido uma derrota. Tudo isso para colocar dúvida na cabeça dos companheiros e fazê-los deixar o Islã. Então Allah subhanahu wa ta'ala respondeu a essa dúvida do Sahaba. Ele respondeu com relação à dúvida de por que nós perdemos, mesmo tendo o profeta sallallahu alaihi wasallam junto com a gente. Como é que os muçulmanos podem perder os incrédulos? Então Allah subhanahu wa ta'ala disse o seguinte versículo. Qual? Quando sofreis um revés do adversário, embora inflijais outro duas vezes maior, dizeis, de onde nos provém isto? Responde-lhes, de vós mesmos. De onde vem essa derrota? De vós mesmos. Sabei que Allah é onipotente. Ou seja, desobedeceram as ordens do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois então vocês vão ter o castigo de vocês. Mesmo estando o profeta sallallahu alaihi wasallam entre vocês. É uma doutrina perfeitamente equilibrada. Desobedeceram, castigo. Para responder aqueles que perguntavam sobre os anjos. Aqueles que perguntavam, onde é que estavam os anjos? Então Allah subhanahu wa ta'ala revelou o seguinte versículo. Allah não fez senão como anúncio para vós, a fim de sossegar os vossos corações. Sabei que o socorro só emana de Allah, o poderoso e prudentíssimo. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala disse para o Sahaba. A vitória não vem dos anjos. Os anjos só vieram para sossegar os vossos corações. A vitória não vem dos anjos. A vitória só vem de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava triste com os atos dos seus companheiros. Estava triste com aqueles 40 sahaba que tinham desobedecido as ordens dele. Então Allah subhanahu wa ta'ala revelou um versículo dizendo ao profeta sallallahu alaihi wasallam que não mudasse o tratamento com relação a eles, mas que pedisse perdão por eles e continuasse consultando eles quanto aos assuntos do momento. Allah subhanahu wa ta'ala revelou um versículo dizendo que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha que implorar perdão por eles e que tinha que ter misericórdia com eles. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: pela misericórdia de Allah, foste gentil para com eles. Porém, tivesses tu sido insociável ou de coração insensível, eles se teriam afastado de ti. Portanto, indulta-os, implora o perdão para eles e consulta-os nos assuntos do momento. Também os sahaba, imagine a situação dos sahaba. Estavam desanimados por saber pelo que o profeta sallallahu alaihi wasallam havia sofrido. Muitos sahaba sofreram perdas de pessoas queridas para eles. E fora que o maior problema para eles é saber que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha sido golpeado nessa batalha. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi severamente ferido no rosto nessa batalha de Uhud. Então Allah subhanahu wa ta'ala revelou alguns versículos para confortar os muçulmanos, para confortar os sahaba. Disse Allah subhanahu wa ta'ala no Coran: não desanimeis, nem vos aflijais, porque sempre saireis virtuosos, porque sempre saireis vitoriosos, se fordes fiéis. Quando receberdes algum ferimento, sabei que os outros já sofreram ferimentos semelhantes. E tais dias infortúnios são alternados entre os humanos, para que Allah se assegure dos fiéis e escolha dentre vós os mártires. Sabei que Allah não aprecia os iníquos. E outro versículo também foi revelado, dizendo, e não desfaleçais na perseguição ao inimigo, porque se sofrerdes, eles sofrerão tanto quanto vós. Porém, vós podeis esperar de Allah que eles não esperam. Sabei que Allah é sapiente e prudentíssimo. Vocês podem esperar o paraíso, eles não esperam isso. Eles não podem esperar isso de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, de volta, o exército de volta para Medina, não foram direto para Medina. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava extremamente cansado na volta da batalha de Uhud. Então decidiu ficar no meio do caminho, numa mesquita chamada Masjid al-Mustarah, ou seja, Masjid al-Mustarah, ou seja, do descanso. A mesquita descansou, rezou a Salat al-Asr, a oração da tarde, rezou a oração da tarde e descansou junto com os companheiros naquele local. Para depois, então, ir para Medina. Só que agora imaginem como passou o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nessa noite. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam tinha que fazer algo para levantar o ânimo dos Sahaba, para ajudar os Sahaba a recobrar sua dignidade e espantar Quraysh, para que Quraysh nem pensasse em voltar a atacar, a voltar a atacar os muçulmanos. Então, o que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ia fazer? Ele tinha que pensar numa estratégia que levantasse a moral dos muçulmanos e que, ao mesmo tempo, espantasse Quraysh, assustasse Quraysh e tirar aquele sentimento de vitória que o Quraysh tinha adquirido depois da batalha de Uhud. Então, o que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fez? Olha o que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fez em apenas 24 horas. Em 24 horas, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam tomou uma decisão importantíssima. O que ele fez? O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam sabia que o Quraysh estava somente a 8 milhas de onde estava o exército muçulmano. E como ele queria tirar aquele sentimento de vitória que os incrédulos estavam, depois da oração do Fajr, no outro dia, na oração da manhã, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam falou na frente do Sahaba e disse: quem crê em Allah e no dia do juízo, saibam que indo agora mesmo de Quraysh, e não irá comigo senão os que estavam comigo ontem. Por quê? Para levantar o ânimo deles. Se iam lutar com o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam agora de novo, eram os mesmos que tinham lutado em Uhud. Nenhum outro. Somente aqueles que tinham ido lutar em Uhud. Então, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ordenou que todos aqueles que tinham acompanhado a batalha de Uhud, que se reunissem com ele e que fossem ao encontro do exército de Quraysh, naquele mesmo momento. Então, imaginem, os muçulmanos cansados, muitos feridos, né? Inclusive o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estava ferido, e deu a ordem de que agora imediatamente nós vamos ao encontro de Quraysh. E como todos os muçulmanos haviam aprenderam em Uhud, que deveriam sempre obedecer ao mensageiro de Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, todos acompanharam o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, inclusive os feridos. Os feridos foram carregados e foram levados até o local onde estava Quraysh. Então, nenhum deles se negou aí. Todos foram. E tudo isso que a gente vai ver, todo esse sofrimento, todas essas batalhas que a gente vai ver ao longo da história do profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tinham apenas um único motivo. Qual era o motivo? Quraysh se colocava no caminho do profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e não deixava o profeta difundir a mensagem. O que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam queria era simplesmente difundir a mensagem. Só que Quraysh se colocava sempre no caminho e não permitia que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fizesse isso. Então, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam queria guerra com Quraysh, mas Quraysh obrigava ele a isso. Obrigava os muçulmanos a guerrear contra eles. Para quê? Para fazer difundir a mensagem do Islã. Para fazer as pessoas ouvirem a mensagem do Islã. Não para se converterem ao Islã, mas para ouvirem. Saber a mensagem do Islã. E o Quraysh não estava deixando isso. Então, o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se juntou o exército e foi na direção onde estava o Quraysh. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam sabia que o Quraysh não ia lutar. E ele também não queria lutar. Mas tinha que dar. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam tinha que dar ânimo ao exército muçulmano. Já sabia que o Quraysh, na verdade, não iria responder às provocações do profeta. Então, o que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam queria era que todas as tribos ao redor soubessem que o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nem sequer chegou a voltar para Medina. Já foi ao encontro de Quraysh para uma nova batalha, para mostrar a força dos muçulmanos. Dessa forma, se o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam tivesse voltado para Medina sem ir ao encontro de Quraysh, o desânimo seria geral. O desânimo dos muçulmanos seria geral. E as tribos todas iriam respeitar o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e aos acordos que eles tinham com os muçulmanos. Abu Sufyan, que era o líder do grupo dos incrédulos, do exército incrédulo, estava pensando em fazer o quê? Estava pensando em atacar Medina. E o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam já sabia disso. Sabia que Abu Sufyan iria querer atacar Medina imediatamente. Então o profeta Sallallahu Alaihi Wasallam sempre dava o primeiro passo, sempre tomava a iniciativa. Sempre impunha seu plano e Quraysh tinha que responder ao plano dele. Então, o que aconteceu? O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam foi até a região de Hamra al-Asad. Hamra al-Asad era a região onde estavam os incrédulos de Quraysh. Então, Abu Sufyan, na verdade, estava com medo que os muçulmanos seguissem ele. Estava com medo que o exército muçulmano seguisse o exército de Quraysh. Então, enviou um homem para assustar os muçulmanos. Enviou um homem cuja missão era ir até o profeta e assustar o profeta, fazendo o profeta desistir e voltar para Medina. Essa era a missão desse homem. Então o homem foi até o profeta sallallahu alaihi wa sallam e gritou: ó Muhammad, aqui vieste. Quraysh vestiu as suas peles de tigre, esperando para matá-los. Quraysh está pronto para matar vocês. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para esse homem: por favor, repita isso diante do exército. Repita isso diante do exército muçulmano. Então o homem repetiu, dizendo que o Quraysh estava esperando para matar os muçulmanos. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam olhou para os companheiros e disse: digam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nos basta, que excelente guardião. Então, imagine, todo o exército deu um único grito: hasbunallah wa ni'mal wakil. Então, Deus nos basta, que excelente guardião. Então imaginem como ficou o homem a escutar isso. Um exército inteiro gritando: hasbunallah wa ni'mal wakil. Então, Allah subhanahu wa ta'ala relatou esse episódio no Corão, dizendo: são aqueles aos quais foi dito: os inimigos concentraram-se contra vós, tem meios. Isso aumentou-lhes a fé e disseram: Allah nos é suficiente e excelente guardião. Então imaginem, quem depois disso acreditaria que esses eram aqueles que haviam sofrido tudo aquilo no dia anterior? Com a força do imã, da fé dos companheiros, quem ia acreditar que esses eram os mesmos daqueles que tinham sofrido na batalha de Uhud? Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam pediu para que um homem, um muçulmano que escondia sua fé, esse muçulmano, o nome dele era Ma'bad ibn Abd al-Ma'bad, e pediu para que ele escondia sua fé, na verdade os ingratos de Quraysh não sabiam que ele era muçulmano, pediu para que ele fosse até o exército de Quraysh e assustasse o exército de Quraysh. Então, ele se dirigiu até Quraysh, disse para Abu Sufyan que os muçulmanos estavam prontos para atacar Quraysh e que agora estavam com o dobro do exército que estava em Uhud. Então, Abu Sufyan e os incrédulos se apavoraram. E Abu Sufyan decidiu fugir com o exército para Meca. Então, simplesmente, Abu Sufyan pegou o exército incrédulo e fugiu. Era exatamente isso que o profeta sallallahu alaihi wa sallam queria. Queria que o exército de Quraysh jamais pensasse que eles tinham saído vitoriosos. E que o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava perseguindo eles ainda para combatê-los. Então, Abu Sufyan pegou o exército incrédulo e voltou para Meca. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam conseguiu, pelo menos, ter a garantia de que Quraysh não ia atacar no futuro próximo. Não ia atacar logo em seguida Medina. Só que o que aconteceu? Aconteceu que um homem de Meca, um incrédulo, chamado Khalid ibn Sufyan, esse homem odiava o profeta. Odiava o profeta e era terrivelmente incrédulo. O que ele começou a fazer? Começou a unir algumas tribos para formar um exército para ir conquistar Medina. Ele tinha um ódio sem igual do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Ele era como se fosse um demônio. Khalid ibn Sufyan era como se fosse um demônio. Ele decidiu que ia atacar Medina a todo custo. Então, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam soube que Khalid estava unindo algumas tribos contra o profeta sallallahu alaihi wa sallam e os muçulmanos iam atacar Medina, o profeta sallallahu alaihi wa sallam não queria combatê-los, porque ia expor os sahaba a uma outra batalha quando eles ainda não tinham nem se recomposto de Uhud. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam sabia que Khalid era o problema de tudo. Se Khalid morresse, as tribos em seguida desistiriam de atacar Medina. O maior problema era Khalid, porque Khalid queria a todo custo atacar Medina. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam também não queria nenhuma guerra contra as outras tribos, porque o profeta sallallahu alaihi wa sallam queria conquistar Meca. Conquistando Meca, todas as demais tribos iriam se converter ao Islã. Por quê? Porque Meca era o centro das tribos árabes. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam não queria nenhuma guerra com outras tribos. Então, o que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez? O profeta sallallahu alaihi wa sallam chamou um dos sahaba, chamado Abdullah ibn Unais. Abdullah ibn Unais era um sahaba de 27 anos. Chamou ele e disse para ele: ó, Abdullah, faça o seguinte. Vá até Mecca, infiltra no exército de Khalid, mate Khalid e volta para Medina. Esse era o plano do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Que Abdullah ibn Unais fosse até Mecca, entrasse, se reunisse com esse exército, e matasse Khalid e voltasse para Medina. Só que, olha aqui, a que ponto era difícil essa missão dele. Porque ele não sabia nem quem era Khalid. Abdullah não tinha nem noção de quem era Khalid. Então ele perguntou para o profeta: ó, mensageiro de Allah, como é que é a aparência de Khalid? Como é que é a aparência de Khalid ibn Abu Sufyan? Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para ele: quando tu olhares para ele, vai lembrar do Shaitan. E você vai se arrepiar todo ao ver ele pela aparência dele. Imaginem, quando tu olhar para ele, tu vai lembrar do Shaitan. Então Abdullah se preparou para ir para Mecca, só que pediu uma permissão ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. Pediu permissão ao profeta para falar mal do profeta. Para falar mal do profeta sallallahu alaihi wa sallam, para conseguir se infiltrar no exército incrédulo. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para ele: diga o que você quiser. Então Abdullah subiu no seu cavalo e foi ao encontro do exército. Quando chegou em Mecca, Abdullah se deu conta que o exército dos incrédulos estava pronto para partir para Medina. Então ele ficou apavorado e decidiu atuar rapidamente para evitar que os companheiros tivessem que participar de uma nova batalha. Então imagine, ele sozinho e tinha que paralisar todo o exército. O que ele fez então? Se meteu no meio das filas do exército e começou a falar em voz alta mal do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Começou a falar mal do profeta em voz alta para que todo o exército escutasse. E para obter a confiança dos soldados do exército incrédulo. E, falando mal do profeta, ele começou a atrair a atenção de Khalid ibn Abu Sufyan. Ibn Sufyan. Abdullah disse que quando viu Khalid, imediatamente lembrou do que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha dito para ele. Era o shaitan em pessoa. Ele, subhanallah, eu olhei para ele, lembrei do shaitan na hora. Então, quando Khalid viu Abdullah, chamou Abdullah e pediu para que Abdullah se apresentasse. E Abdullah dissesse de que tribo ele era, imediatamente ele ia reconhecer que ele era dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam e iria matar ele. Então Abdullah deu uma nova resposta. Deu uma resposta de forma que impressionasse Khalid. Então, Khalid perguntou: se apresente, por favor. Então Abdullah disse: sou alguém que odeia Muhammad mais do que tu. Sou alguém que odeia Muhammad mais do que tu. Então a resposta impressionou Khalid. E Khalid gostou tanto de Abdullah que colocou Abdullah como seu guarda-costas. Então Abdullah conta que nesses dias, enquanto ele estava perante o exército incrédulo, ele só conseguia fazer as orações com os olhos. Realizava 5 orações com os olhos, só movimentando os olhos, para que isso fosse descoberto. Então, numa noite, enquanto Khalid ibn Sufyan dormia, Abdullah aproveitou o momento e matou Khalid. E quando os escravos de Khalid deram conta da morte dele, começaram a gritar e avisaram o resto da tribo. E Abdullah escapou e se escondeu no meio das montanhas. Ficou escondido no meio das montanhas por 3 dias. Sem comer nada mais, nada menos que folhas de árvores. Até que conseguiu voltar para Medina. E a sua missão tinha sido completa. Porque, em seguida que Khalid morreu, todo o exército incrédulo se desfez. Todo mundo desistiu de atacar Medina. Então, o que aconteceu? O profeta sallallahu alaihi wa sallam estava ansioso esperando Abdullah em Medina. Queria saber se Abdullah tinha conseguido ou não o objetivo. Quando Abdullah chegou, Medina tranquilizou o profeta sallallahu alaihi wa sallam, anunciando que a missão tinha sido realizada com êxito. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam se alegrou muito com isso e disse o seguinte para ele: ó, Abdullah, Eu vou te recompensar por isso. Então Abdullah ficou feliz da vida. Com que, ó mensageiro de Allah? Com que eu vou ser recompensado? Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para ele: espera aqui um pouquinho até eu voltar. Então o profeta entrou na sua casa e voltou. Quando ele voltou, o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava com um bastão. Um bastão que ele conseguiu na mão. Como se fosse uma caneta. Imagina uma caneta, só que era um bastão. Na mão, e voltou para Abdullah. E disse: ó, Abdullah, aqui está a tua recompensa. Abdullah olhou para aquele bastão e disse: ficou decepcionado. Ó, mensageiro de Allah, essa é a recompensa? Imagina, eu passei 3 dias no meio do mato comendo só folhas de árvores. Fiz toda essa missão e sou recompensado com esse bastão. Então, ficou quieto, né? Abdullah ficou quieto, mas parecia decepcionado com a recompensa. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para Abdullah: ó, Abdullah, pegue esse bastão. No dia da ressurreição, você me devolve ele e eu te levo até o paraíso. Subhanallah. Abdullah disse: wallahi, que jamais fiquei tão feliz com algo do que quando ganhei esse bastão. E jamais se separava desse bastão. Até quando Abdullah dormia, ele dormia abraçado com esse bastão. E antes de morrer, ele recomendou aos seus familiares que enterrassem junto com ele aquele bastão que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha dado para ele. E disse: no dia do juízo final, eu pegarei esse bastão e irei até o profeta sallallahu alaihi wa sallam e direi: ó, mensageiro de Allah, aqui está o bastão, me leva até o paraíso. Sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli alaihi wa sallam, Muhammad. Imagine. O profeta sallallahu alaihi wa sallam uniu um homem ao paraíso através de um bastão. Bom, mas infelizmente os problemas não pararam por aqui. Ainda nesse quarto ano, uma das tribos que viviam nas proximidades de Medina, enviou um mensageiro para pedir para o profeta sallallahu alaihi wa sallam que o profeta sallallahu alaihi wa sallam enviasse algum sahaba para ensinar a religião para ele. Eles disseram que queriam se converter para o Islã, mas que primeiro precisavam de alguém que ensinasse a religião para eles. Essa tribo que vivia nas proximidades de Medina tinha um acordo com o profeta. Tinha um acordo com o profeta e com os muçulmanos. Um acordo que eles não iriam atacar os muçulmanos. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam escolheu 6 companheiros, liderados por Marsab ibn Marsab, e enviou eles para ensinar a religião para essa tribo. Marsab, só como título de curiosidade, Marsab era muito corajoso. O que ele costumava fazer? Ele costumava ir para Meca de noite, de madrugada, entrava de madrugada para ajudar os pobres e os fracos muçulmanos de Meca a migrarem para Medina. Ele ia até lá e ajudava os pobres a migrarem para Medina. E durante essas suas incessantes idas e voltas, né, e como a gente sabe, na época, Meca estava numa perdição total, né, durante as noites, madrugada, quem é que estava na rua? Somente os perdidos, né? Os perdidos, bebendo, cometendo adultério, fornicação. E numa dessas noites que ele tinha ido para Meca ajudar os fracos muçulmanos que estavam lá, uma mulher chamada Ainab, que era uma fornicadora de Meca, chamou Marsab. Mas Marsab negou e disse: temo a Allah e ao seu profeta. Mas na volta para Medina, foi e falou com o profeta sallallahu alaihi wa sallam e pediu permissão ao profeta para casar com essa mulher, para casar com Ainab. E com esse incidente foi revelado o seguinte versículo do Corão: o adúltero não poderá casar-se senão com uma adúltera ou uma idólatra. A adúltera não poderá se desposar senão um adúltero ou uma idólatra. Tais uniões estão vedadas aos fiéis. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para Marsa o seguinte, olha o conselho do profeta sallallahu alaihi wa sallam: se ela se converter, se arrepender, e você ver nela as mudanças do comportamento dela, então você pode se casar com ela. Então Marsa desistiu de casar com ela. Essa história, na verdade, é um exemplo para aqueles que pretendem se casar com pessoas que não seguem o Islã. Ou que pretendem se casar com pessoas que se dizem muçulmanas, mas que não seguem as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. na esperança de fazer eles, depois do casamento, seguir o Islam. Na verdade, devem aceitar o conselho do profeta sallallahu alaihi wasallam. É esperar para ver se a pessoa muda de comportamento antes de se casar. Se mudar o comportamento e se arrepender perante Allah subhanahu wa ta'ala, então tudo bem. Caso contrário, é proibido esse casamento. Então, voltando à história. O grupo de 6 sahabas foram enviados para essa tribo, junto com Mansab, que era o representante deles. Mas quando chegaram na tribo, a tribo traiu os muçulmanos. Atacaram os sahabas e quiseram aprisionar os sahabas e vender eles para Quraysh. Ou seja, essa desculpa de que eles queriam aprender o Islã, na verdade era só uma desculpa para trair os muçulmanos e vender esses sahabas para Quraysh. Essa tribo, como eu tinha falado, tinha um acordo com os muçulmanos. Mas depois de Uhud, quebraram totalmente o acordo. E traíram os companheiros que haviam ido lá. 3 desses companheiros morreram mártires. 3 desses companheiros morreram mártires. Entre eles estava Mansab. Mansab morreu mártir, tentando se defender contra essa tribo. Os outros 3, a tribo prometeu para eles que, se eles se rendessem, eles não iriam ser mortos. Então eles se renderam e, da mesma forma, essa tribo traiu eles e prendeu eles. Acorrentaram eles e iam levar eles para Meca, para ser presos por Quraysh. Um deles resistiu e foi assassinado. Sobraram 2. Dentre aqueles que morreram, dentre os 4 esses que morreram, tinha um sahaba chamado Asim ibn Thabit. Asim era um sahaba que havia memorizado o Coran, que ensinava o Coran, e tinha uma mulher de Quraysh, uma mulher incrédula de Quraysh, que queria a cabeça dele a qualquer preço. Por quê? Porque ele havia matado 3 de seus filhos na batalha de Uhud. E ela havia jurado que se ela conseguisse matar ele, cortaria a cabeça dele e beberia vinho na cabeça dele. Então, os homens dessa tribo, quando viram Asim, viram que tinha matado Asim, o que quiseram fazer? Cortar a cabeça dele e vender para essa mulher de Quraysh. Mas Allah subhanahu wa ta'ala jamais poderia permitir que se bebessem vinho na cabeça de um homem, na cabeça de um fiel que recitava o Corão. Então, o que Allah subhanahu wa ta'ala fez? Enviou um enxame de abelhas. E essas abelhas ficaram todo o tempo cobrindo a cabeça dele. E toda vez que os incrédulos tentavam cortar a cabeça dele, as abelhas picavam ele. Toda vez que eles se aproximavam, as abelhas picavam ele. Então os incrédulos decidiram esperar até ela anoitecer para que as abelhas se fossem e eles conseguissem cortar a cabeça dele. Mas antes do momento esperado, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que caísse uma chuva fortíssima. E essa chuva levou o cadáver de Thabit, de Asim ibn Thabit, embora. Ninguém sabe o que aconteceu com o cadáver dele. Ou seja, não conseguiram cortar a cabeça dele. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran, em verdade, Allah defende os fiéis. Então Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que esses nobres companheiros morressem, mas não aceitou que seus corpos fossem mutilados. Allah subhanahu wa ta'ala, se quisesse, poderia evitar a morte deles. Mas isso ficou como exemplo para nós, para que a gente soubesse hoje qual foi o sacrifício dos primeiros muçulmanos. Irmãos, muito sangue correu para que o Islã fosse adiante. Muito sangue de sahaba correu para que nós hoje fôssemos muçulmanos. Então, dentre os companheiros que continuavam vivos, estava Zayd ibn Definna e Khubayb ibn Adai. Eram 2 sahabas que ficaram vivos, os outros 4 haviam morrido. Esses 2 foram vendidos para Quraysh. Um incrédulo de Quraysh chamado Safwan ibn Umayyah pegou Zayd e matou ele, para vingar a morte do pai dele. Enquanto Khubayb ficou preso, porque quando foram matar ele, entravam os meses sagrados. E quando entravam os meses sagrados, era proibido, até mesmo entre os incrédulos, era proibido que se matasse qualquer pessoa. Então o que eles fizeram? Acorrentaram Khubayb e deixaram eles presos numa casa em Meca, até que os meses sagrados saíssem, terminassem, então pegariam ele e matavam ele. e deixar uma semente chamada Maria para dar de comer a ele. Isso é para servir? Para servir ele. Maria contava que Rubem permanecia sempre acorrentado. E que sempre que ela ia até ele levar comida para ele, ela encontrava um ramo de uvas do lado dele. Encontrava um ramo de uvas ao lado de Rubem. Sendo que não havia em toda a Macé uva. Não havia, ninguém levava comida para ele além dela. E não havia em toda a região de Macé, não havia uvas. Subhanallah. Em verdade, Allah defende os fiéis. Então Maria contou também que um dia, Rubem, um dia antes de ser executado, ele pediu para Maria que trouxesse para ele uma lâmina. Ou uma, se fosse um gilete. É para que ele pudesse cortar suas unhas, aparar seu bigode e se depilar. Para encontrar o nosso canatalha na melhor forma. Então ela lhe deu essa lâmina e deixou ele sozinho. E ele continuava atado. Né? Então, o que aconteceu? Essa servente, chamada Maria, tinha um filho pequeno. E esse filho pequeno tinha se acostumado com o Rubem. E gostava de Rubem. Então ele foi até Rubem e sentou no colo dele. E quando Maria entrou no lugar onde estava Rubem, encontrou o filho dela sentado no colo de Rubem e ele com uma lâmina na mão. Ela ficou apavorada, imóvel. Quando Rubem viu que ela estava com medo, perguntou para ela, tens medo que eu bate teu filho? Não, Maria, de tão apavorada, não conseguiu nem responder para ele. Então Rubem disse, como poderia eu fazer isso sendo eu companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? E disse para o menino, vai até a tua mãe. Subhanallah. Esse era o comportamento do sahaba. Maria, depois desse fato, se converteu para o Islam. Mas ela não podia fazer nada para liberar ele. Ela não tinha como liberar Rubem. Então, quando os meses sagrados passaram, terminaram, os quraishitas levaram Rubem para fora de Mecca e ataram ele numa palmeira. Abu Sufyan, líder dos incrédulos, ordenou que os homens atirassem flechas nos pés e nas mãos de Rubem para torturar ele antes de matar ele. Depois se aproximou de Rubem e disse, diga, Rubem, não desejarias que Muhammad estivesse aqui no teu lugar e que tu estivesse tranquilamente na tua casa neste momento? Então Rubem olhou para Abu Sufyan e disse, Wallahi, não desejaria que o profeta sallallahu alaihi wa sallam estivesse em sua casa e que um espinho picasse ele. Como eu iria desejar que ele estivesse no meu lugar nesse momento? Então Abu Sufyan bateu palmas e disse, por Allah, nunca vi alguém amar outra pessoa como os companheiros de Muhammad amam Muhammad. Subhanallah, viram o amor deles pelo profeta sallallahu alaihi wa sallam? Viram o testemunho do líder, dos incrédulos, líder de Quraysh, sobre esse amor? Abu Sufyan, depois disso, perguntou para Rubem se ele desejava alguma coisa antes de morrer. Então Rubem disse para ele que desejava rezar duas rakaas. Então deixaram ele rezar duas rakaas. Ele rezou duas rakaas rápidas. Depois olhou para o exército de Quraysh e disse, por Allah, se não tivesse entendido que vocês pensassem que eu tenho medo de morrer, teria rezado com toda a calma. Mas eu não tenho medo de morrer. Então, que acabem logo com isso, porque eu tenho pressa em me reunir com Allah subhanahu wa ta'ala. Então os incrédulos pegaram ele, penduraram ele na árvore e voltaram a lançar flechas contra ele. Então Rubem fez um dua contra eles. Fez um dua contra os incrédulos. Fez um dua assim, Allahumma ahsihim adada, waqtulhum bidada, wa la tughadir minhum ahada. Oh Allah! Conte eles como se fossem um. E mate-os um a um. E não lhes dê nenhuma escapatória. Pela força da convicção das palavras de Rubem, Quraysh se apavorou com esse doar. E todos se jogaram no chão. Por que se jogaram no chão? Porque os incrédulos de Quraysh tinham a ideia de que se alguém amaldiçoasse eles, ou fizesse um doar contra eles, se eles se abaixassem e o doar passasse por cima da cabeça deles, não teria feito contra eles. Então todo o Quraysh se jogou no chão quando ele fez esse doar. E antes de morrer, Khubayb fez outro dua e disse: ó Allah, seja testemunha de que eu passei a mensagem do teu profeta. Viram qual era a meta do Sahaba? O Sahaba tinha uma meta. A meta deles era passar a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então ele disse: ó Allah, faça com que o Salam pegue até o profeta antes de morrer. Então imediatamente desceu o anjo Gabriel ao profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: Khubayb me manda o Salam. E ele acaba de morrer nesse instante. Subhanallah. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam soube da morte de seus companheiros, ficou muito triste e bravo. Mas não foi se vingar deles naquele momento. Se vingou na morte de seus sahabas só 3 anos depois. Porque naquele momento não era vantagem para os muçulmanos ter vários enfrentamentos ao mesmo tempo. A mesma coisa aconteceu com outros 70 sahabas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Uma outra tribo chamada Bani Najd fez a mesma traição. Pediu ao profeta que enviasse o sahaba para ensinar eles din, ensinar islam para eles. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ganhou 70 sahaba para ensinar Bani Najd o islam. E da mesma forma, a tribo traiu o profeta sallallahu alaihi wasallam e matou 70 sahaba. O sahaba, um deles chamado Hayran ibn Milhan, ficou de responsável de ir perante o líder de Bani Najd e falar da mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. O líder dessa tribo era chamado Tufail ibn Malik. Então, esse companheiro foi até a frente do Tufail, foi na frente do Tufail e começou a falar do Islam. E começou a falar da mensagem do Islam. E Tufail fez um sinal para um soldado chamado Jabbar, que estava nas costas de Hayran. Hayran não tinha visto que tinha alguém atrás dele. Mas atrás dele estava Jabbar, um escravo que estava pronto com uma lança na mão. Quando Tufail fez o sinal com seus olhos, Jabbar jogou uma flecha nas costas de Hayran. E Hayran, a flecha entrou nas costas e saiu pelo seu estômago. Então imagine que gritaria um sahaba desses. Ele iria gritar: ah, traição, ou sei lá. Teria gritado de dor. O que ele gritou? Ele gritou bem alto: triunfei, juro pelo Senhor da Kaaba. Fustu o Rabbul Kaaba. Ou seja, morreu. Na hora que ele recebeu a flechada, ele gritou: triunfei, juro pelo Senhor da Kaaba. Você sabe como é que a gente soube dessa história? A gente soube dessa história por Jabbar. Aquele que havia jogado a flecha se converteu ao Islã. Quando ele viu a cena da morte de Hayran e viu que antes de morrer, as últimas palavras dele foi: triunfei, juro pelo Senhor da Kaaba, ele viu que tinha alguma coisa estranha. Foi até os muçulmanos e até todo mundo perguntando o que era triunfar. O que significaria triunfar? Até que ele chegou até o profeta sallallahu alaihi wasallam e perguntou ao profeta: o que significa triunfar? E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Hayran havia encontrado o paraíso. Então Jabbar perguntou: e o que é o paraíso? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam começou a descrever o paraíso para Jabbar. Começou a falar dos rios do paraíso, dos castelos do paraíso. Então Jabbar disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam: por Allah, aquele que morre dessa maneira, lembrando disso, é verdadeiro. E eu estou convencido de que tu és um homem verdadeiro. Testemunha que tu és um mensageiro de Allah. Jabbar se converteu ao Islã. Os outros companheiros foram todos assassinados no mesmo acampamento. O único que se salvou foi um sahaba, que estava ausente no momento da traição. No momento da traição ele havia saído, e quando ele estava voltando ao acampamento, viu que tinha alguns abutres voando em cima do local onde estava o sahaba. Foi até lá e viu que 70 sahabas tinham sido assassinados. E foi até o profeta sallallahu alaihi wasallam informar o profeta o que tinha acontecido. O profeta sallallahu alaihi wasallam, por um mês inteiro, começou a fazer dua contra o Bani Najd. Em todas as orações, na oração do Fajr, na oração do Asr, na oração do Zuhur, todas as orações do profeta sallallahu alaihi wasallam fazia dua contra Bani Najd, por causa dessa traição. Então Allah subhanahu wa ta'ala revelou o seguinte: não é da tua alçada, mas de Allah. absolvê-los ou castigá-los, porque são iníquos. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse para o profeta, não é da tua conta se Allah subhanahu wa ta'ala vai castigar eles ou vai perdoar eles. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam parou com doar contra eles, depois que foi revelado essa aia. Além dessas desgraças, aconteceu outra em Medina. Os judeus de Bani Nadir, judeus de Medina, começaram a mostrar alguns sinais de traição. Os judeus, como nós vimos, eram cidadãos de Medina. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam se dirigiu até eles, porque o profeta sallallahu alaihi wa sallam precisava pagar a indenização a duas famílias muçulmanas. E como os muçulmanos não tinham dinheiro, foram até os judeus, pediu um empréstimo. O profeta sallallahu alaihi wa sallam foi até os judeus para pedir um empréstimo aos judeus de Bani Nadir. Mas ocorre que enquanto o profeta estava falando com os judeus, eles mandaram um homem, que um homem subisse em cima da casa onde estava o profeta e jogasse uma rocha em cima do profeta sallallahu alaihi wa sallam para matar o profeta. Então, nesse momento, veio o anjo Gabriel e avisou o profeta sallallahu alaihi wa sallam que eles estavam querendo matar o profeta. E o profeta imediatamente levantou e foi embora para Medina sem dizer nenhuma palavra. Havia alguns sahabas junto com o profeta. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam não contou para eles o que tinha acontecido ali naquele momento. Só contou para eles quando estavam já em Medina. Porque se contasse naquele momento, provavelmente ocorreria uma batalha entre os muçulmanos e os judeus naquele momento. E se isso ocorresse naquela hora, os muçulmanos iriam perder. Além disso, o que os judeus começaram a fazer? Começaram a mandar cartas para Quraysh, propondo ajuda a Quraysh para eliminar o profeta. E alguma dessas cartas chegou na mão do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam deu um mês para que os judeus de Bani Nadir saíssem de Medina, por terem traído o pacto do profeta como cidadãos de Medina e por terem tentado matar o profeta sallallahu alaihi wa sallam. O profeta sallallahu alaihi wa sallam deixou que eles saíssem com o dinheiro deles e com todas as suas riquezas. E além disso, sabia para onde eles iam ir. Havia os judeus de Khaybar, uma outra tribo, chamada Khaybar. E esses judeus tinham recursos para receber esses judeus de Bani Nadir. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ao expulsar os judeus de Medina, sabia que eles, exatamente onde eles iriam. Sabia que eles tinham um lugar para ir. Então os judeus começaram a recolher essas coisas para viajar. Mas o que aconteceu? Abdullah ibn Salama era o líder dos hipócritas de Medina. O líder dos hipócritas de Medina enviou uma mensagem para os judeus dizendo que eles não saíssem de Medina e que ele iria ajudar eles com 700 homens. E os judeus se negaram a sair de Medina. E se encerraram as suas fortalezas dizendo que não iam sair de Medina de forma alguma. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi com um exército até o Bani Nadir e cercou as fortalezas deles durante 15 dias. E ao final dos quais, desses 15 dias, os judeus se renderam e foram embora de Medina. Mas dessa vez o profeta sallallahu alaihi wa sallam proibiu que eles levassem suas armas. Ocorre que uma coisa curiosa foi que no meio desse cerco foi revelado os versículos que proíbem o consumo do álcool. O que tem a ver uma coisa com a outra? Por que veio a proibição do álcool nesse momento? Para provar a obediência dos companheiros quanto à ordem do profeta sallallahu alaihi wa sallam e a ordem de Allah. Lembra em Uhud? Desobedeceram o profeta e perderam. Agora foram revelados os versículos do vinho, que é a proibição do vinho e das bebidas alcoólicas. Então, se eles aceitassem e proibissem o vinho e a bebida alcoólica, então os muçulmanos teriam ganhado. Se eles negassem, ocorreria mais uma derrota por causa das desobediências deles. O que aconteceu? Foi revelado o versículo e na manhã seguinte se conta que as ruas de Medina estavam inundadas com vinho. Inundadas de tanto que as pessoas haviam jogado todo o vinho fora. Quando mostraram total obediência ao versículo de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala revelou o seguinte versículo. E Allah desalojou de suas fortalezas os adeptos do livro, que o inimigo apoiou, e infundiu o terror em seus corações. Ou seja, a partir do momento que os sahaba obedeceram a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah infundiu o terror nos corações dos judeus, e os judeus saíram de Medina. E os muçulmanos venceram os Bani Nadir e expulsaram eles de Medina. Tudo isso aconteceu no quarto ano depois da imigração. O último acontecimento que aconteceu nesse ano, que teve lugar nesse ano, foi uma expedição chamada Beta Ricó, que aconteceu? Havia uma tribo próxima à Medina que estava se preparando para atacar os muçulmanos. Essa era uma tribo pequena. E o profeta sallallahu alaihi wasallam decidiu fazer o quê? Ir até essa tribo, né, com um exército, para mostrar perante os árabes as forças dos muçulmanos. Na verdade, a tribo era pequena, mas para mostrar que os muçulmanos continuavam fortes depois de Uhud. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam arrumou um exército de 700 pessoas e recorreram um caminho de 300 quilômetros. Só que, na verdade, os muçulmanos não estavam bem equipados. Cada 6 companheiros montavam um único camelo. Cada 6 montavam um camelo. Até que os sahaba contam que os pés deles ficaram tão feridos de caminhar esses 300 quilômetros, e as unhas dos pés caíram, que eles tiveram que pegar remendos nas roupas deles e atar nos pés. De tanto sofrimento que eles tiveram no caminho até essa tribo. Quando chegaram no local, imediatamente a tribo inimiga teve medo e fugiu. Então, na verdade, não houve nenhuma batalha. Simplesmente os muçulmanos foram lá, assustaram a tribo e voltaram. No meio do caminho, os muçulmanos, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou com medo que os muçulmanos fossem perseguidos e fossem atacados na retaguarda. Então, o que ele fez? Instituiu uma oração chamada Oração do Medo. Salat al-Khawf. O que ele fez? Dividiu o exército em 2 grupos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ia rezar 4 rakaz. Metade do exército iria rezar com o profeta 2 rakaz, e a outra metade seguraria as armas. E depois das 2 rakaz, o profeta sallallahu alaihi wasallam iria ficar esperando os demais na quarta, na terceira rakaz. E aqueles que estavam segurando as armas iam para o salé, e os que estavam rezando seguravam as armas. Né? Tudo isso com uma total organização. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: quando estiverem entre eles e os convocarem e observarem a oração, que uma parte deles tomem as suas armas e a pratique contigo. E quando se prostrarem, que a outra prostre na retaguarda. Ao concluírem, que se retire e se oponha, que guarde e suceda ali a parte que não tiver orado, ainda que reze contigo. Então o que que era? Dividiu em 2 partes do exército, uma parte rezava 2 rakaz e a outra ficava segurando as armas. Quando terminava as 2 rakaz, essa parte levantava, segurava as armas, e a parte que não tinha rezado voltava e rezava 2 rakaz com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Né? Então, nessa expedição foi instituído esse salé, Salat al-Khawf, oração do medo. Na volta, os sahabas estavam muito cansados. E o profeta sallallahu alaihi wasallam destinou 2 sahabas para ficarem cuidando do exército enquanto o exército dormia. Esses 2 sahabas eram Amar ibn Yasir e o outro era Abed. Né? Amar ibn Yasir e Abed. Abed perguntou para Amar se ele preferia ficar acordado a primeira parte da noite ou a segunda. E ele respondeu que preferia ficar a segunda parte da noite. Deixou Abed acordado na primeira parte. Então Abed se posicionou em cima de uma montanha e ficou cuidando do exército. Mas ele pensou: eu estou na posição da Qibla, estou na posição da Kaaba. Por que eu não rezo 2 rakaz de Qiyam al-Layl, ou seja, não rezo 2 rakaz voluntárias de oração noturna, e enquanto isso eu fico cuidando do exército? Então imagina, o sahaba não queria perder um segundo sem deixar de fazer orações voluntárias. Então começou a rezar, rezando a sura, recitando a sura de Kehf, a sura da caverna. Quando de repente alguém de uma tribo inimiga jogou uma flecha contra ele. A flecha pegou no braço dele, e ele estava tão concentrado na sura, tão concentrado recitando o Coran, que não queria de forma alguma parar a oração. Então o que que ele fez? Tirou a flecha do braço e continuou rezando. Então jogaram uma segunda flecha. Tirou a flecha do braço e continuou rezando. Jogaram uma terceira flecha. Ele tirou a flecha do braço e tinha continuado a oração. Mas ele ficou com medo que viessem atacar o exército. Então encerrou a oração e acordou a Amar. Amar, quando viu ele sangrando daquela forma, perguntou, por que você não me acordou antes? Então Amar dizendo, disse para Abed disse para Amar, oh Amar, estava recitando uma sura que era mais fácil para mim, que a minha alma saísse do que eu abandonasse ela naquele momento. Estava se recitando a sura Al-Kahf. Wallahi, se não fosse pela ordem do mensageiro de Allah, jamais teriam abandonado o Salé. Então, subhanallah, olha que ponto eles amavam as orações. Outro incidente que aconteceu, na volta, foi que um dos... os sahabas estavam descansando na volta, e de tanto cansaço, os sahabas que estavam responsáveis de cuidar do exército acabaram dormindo. Então, um dos incrédulos viu o profeta sallallahu alaihi wa sallam dormindo embaixo de uma árvore. E viu a sua espada em cima da árvore pendurada. Pegou a espada do profeta, botou no pescoço do profeta e disse. Acordou o profeta sallallahu alaihi wa sallam e disse. Oh, Muhammad, quem se salvará de mim agora? Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu com força. Allah! Quando ele ouviu essa palavra, imediatamente caiu a espada da mão do homem. Então o profeta pegou a espada e botou na cabeça do homem e disse. E tu, quem te salvará de mim? Então o homem ficou de joelhos e começou a implorar para o profeta que deixassem ele vivo. Então o profeta disse, testemunhas que não há divindade exceto Allah e que eu sou mensageiro de Allah? O homem disse que não. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, você promete não ajudar quem queira me atacar? Então o homem aceitou. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, então tá, vai embora. Subhanallah. E o último acontecimento dessa batalha, na volta, né, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam estava voltando para Medina, o profeta sallallahu alaihi wa sallam se deu conta que um dos companheiros chamado Jaber ibn Abdullah estava no final do exército. Estava bem atrasado, bem no final do exército. Esse Jaber ibn Abdullah é filho daquele que morreu na batalha de Uhud e deixou 9 filhas. Né? Ele estava no final do exército, bem atrasado com relação aos outros companheiros, e andava bem devagarzinho lá no final do exército. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando viu ele, achou estranho, e começou a se atrasar até o profeta, até esse sahaba. Começou a se atrasar até chegar ao sahaba. Quando chegou até Jaber, então o profeta sallallahu alaihi wa sallam teve uma bonita conversa com ele, mostrando o carinho que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha com relação ao sahaba. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi até Jaber e perguntou, ó Jaber, por que se atrasaste do exército? Ele disse, ó mensageiro de Allah, minha camela é velha, por isso me atrasei. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam compreendeu que Jaber era pobre. Então perguntou para Jaber, Jaber, tu és casado? Ele disse sim. E a tua esposa é jovem? Ele disse não. Então por que tu casaste com uma mulher que já era casada antes? Então ele respondeu, meu pai morreu em Uhud e deixou 9 irmãs que eu tenho que educar. Quis me casar com uma mulher que me ajudasse a cuidar dessas 9 irmãs. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para ele, fizeste bem, Jaber. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam quis confortar Jaber, disse, nós não entraremos em Madina até que a tua mulher saiba de que tu está de volta e que ela possa se preparar para ti. E que ela possa preparar algumas almofadas para que tu possa descansar. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wa sallam sabia qual era o estado que estaria essa mulher, como uma dona de casa, cuidando de 9 meninas, né, no momento em que Jaber chegasse, sem que ela soubesse. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam queria que o encontro entre Jaber e sua esposa fosse um encontro bonito. Então, disse que iria parar todo o exército para que alguém avisasse a esposa de Jaber que ele estava chegando, para que ela pudesse se arrumar para ele. Então, e para que ela pudesse se arrumar para ele e preparar algumas almofadas para que ele descansasse. Então, Jaber disse para o profeta sallallahu alaihi wa sallam, Wallahi, mensageiro de Allah, nós não temos almofadas. Nem almofada, coitado, tinha. E tão pobre que era o sahaba esse. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam queria ajudar ele financeiramente, mas não queria fazer ele se passar vergonha, digamos assim. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para Jaber, ó Jaber, me vende a tua camela. Ele disse, ó mensageiro de Allah, lhe dou ela de presente. O profeta, não, eu quero comprar ela. Então já abençoa a mensageira de Allah. Não vale a pena comprar essa camela. Ela é muito velha. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam queria comprar ela de qualquer forma. Então Jabir disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam: tudo bem, ó mensageiro de Allah. Então você dá o preço dela. Essa camela, do jeito que ela estava velha, né, valia em torno de 30 dirhams. Dirham era o dinheiro da época. Valia em torno de 30 dirhams. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Jabir: tudo bem, Jabir. Pago um dirham por ela. Um dirham. Então Jabir, ó mensageiro de Allah, então fique com ela, não precisa pagar por esse valor. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: tá bom, então eu pago dois dirhams. Então Jabir disse: ó mensageiro de Allah, fique com ela de presente. O profeta sallallahu alaihi wasallam sorriu e disse para ele que ia comprar dele a camela de qualquer forma e que depois ele ia dizer o valor. Quando chegasse em Medina, o profeta sallallahu alaihi wasallam iria mandar o valor dela e ia pedir a camela. Então, quando chegaram em Medina, Jabir foi até a casa do profeta e atou a camela na frente da casa do profeta e foi embora para casa. Quando o profeta abriu a porta da casa dele, encontrou a camela de Jabir. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou Bilal. Bilal era da mesma classe social de Jabir. Era tão pobre quanto Jabir. Então chamou Bilal e disse para Bilal: leva isso aqui, leva esse dinheiro para Jabir e leva a camela junto. E diz para ele que ele é como se fosse um sobrinho para mim. Esse era o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Esse era o mensageiro de Allah e seu carinho com relação aos sahabas. Esse era o mensageiro de Allah e a forma com a qual ele confortava os sahabas. Então, no final, o sahaba, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, deu dinheiro para ele e devolveu a camela para ele. Foi uma forma que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, escolheu de ajudar ele sem colocar ele em vergonha, sem fazer ele passar vergonha. Então, na verdade, essa aulinha nossa resumiu os acontecimentos do quarto ano depois da imigração. A lição que a gente tira dessa aula é que a mensagem exige sacrifício. Nós precisamos dar muito de nós mesmos pela mensagem. E não se pode defender uma causa sem sacrifício, ainda mais quando essa causa é verdadeira. E a segunda lição que a gente tira é que a consulta mútua entre os muçulmanos é muito importante. E que isso é um princípio do Islã. Na próxima aula, inshallah, a gente vai falar sobre a batalha das trincheiras. Ghazwat Khandaq. Inshallah, essa é uma das aulas mais bonitas. Que é a batalha das trincheiras. Inshallah, a gente vai ver isso na próxima aula. Vamos fazer um dua para encerrar nossa aula, inshallah. Ya Allah, para ti são todos os louvores, preenchendo os céus e a terra e tudo que há entre ambos. Alhamdulillah por teres nos encaminhado até aqui. E nós não poderíamos nos encaminhar se Allah não tivesse nos encaminhado. Ó Senhor nosso, não desvies nossos corações depois de teres nos iluminado. E agracia-nos com a tua misericórdia, pois tu és o agraciante. Firma-nos no caminho do mensageiro de Allah. E escreva-nos entre os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam no paraíso. Ó Senhor nosso, faça-nos observantes da oração bem como a nossa prole. Perdoa-nos bem como a nossos pais e fiéis no dia da prestação de contas. E ó Allah, una os muçulmanos para a verdade e para a orientação. Nos tire das trevas para a luz, do inferno para o paraíso, da bid'a para a sunna, da idolatria ao tawhid, e de todos os males para todo o bem, com a tua misericórdia, ó Senhor do Universo. E ó Allah, guia os jovens muçulmanos. E ó Allah, guia os jovens muçulmanos. E embeleze seus corações com a fé e o amor pelo Islã. E faça com que seus corações odeiem as obscenidades e o haram. E perdoe a nós e os nossos irmãos humanos. E permita que sejamos abençoados onde quer que estejamos. E ilumina-nos com a tua luz. E Allah, não permita que fiquemos afeitos à fúria dos incrédulos. E com a tua misericórdia, salva-nos do povo incrédulo. E Allah, perdoa-nos pelos nossos pecados e por nossos excessos. Firma nossos passos e conceda-nos a vitória sobre os incrédulos. Amin, amin, amin. E que a paz e a bênção de Allah seja com o mensageiro de Allah. E louvado seja Allah, Senhor do Universo.